E por isso houve aqui um trabalho coletivo. Se alguns querem arranjar deuses, não vale a pena arranjarmos deuses porque não há deuses. Aqui somos todos heróis. Mas se alguns também querem arranjar diabos, não vale a pena porque aqui não houve diabos, porque aqui todos os oliveirenses que estiveram entregues a si próprios foram todos heróis. E penso que mais de 90%, acho que todos pensaram que tinham a sua vida em perigo ou das suas famílias. E isto é uma coisa dramática. Mas não posso deixar de dar também hoje aqui destacar a importância e o papel dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e de Legar Sabeira, tão mal compreendidos. Não havia bombeiros para chegar a todo lado. Não vale a pena, não era possível. Nós percebemos que as populações tivessem um bombeiro junto a si, estavam mais confortáveis, que era o aspecto psicológico. Mas estou farto de dizer isto, estou farto de clamar uma coisa que parece que o poder de Lisboa ninguém quer ouvir ou ninguém quer perceber, é que nós não tivemos um fogo de grandes proporções. Nós tivemos um ciclone de fogo, que é uma coisa muito diferente. Como eu disse, todos...